Você curtiu o primeiro? Leva me respeito, filho da puta. Deu risada. Essa tarda começa a brilhar, tipo, neon, tipo, mano, tipo, Césio lá de Goiás. É tipo Césio de Goiás. Caralho. Referência, porra. Não, caralho. Se emocionou. Eu vou pegar o cachorro Tubi, eu vou congelar ele e vou jogar ele em cima do jogo, na cabeça, pra cair igual a pedra, pra que o cachorro fique congelado. Eu vou matar o cachorro que ajudou nós, mano. Você é louco? Que psicopata, velho. Vem aí a parte 2 de um dos RPGs mais aguardados da podosfera. No próximo domingo... Daqui a pouco vai falar de racismo reverso. É tudo no mínimo esquisito. O trio que você mais ama... Mas esse Antônio Fagundes aí tá 42 quilos molhado. Humor e piadas. Irá se reunir para mais uma aventura de RPG. Não! Tubi! Mosqueteiros RPG 2. Dia 10 de janeiro no seu feed.